Acimóveis, a nossa loja, Avenida 7 de Setembro, número 667, onde você encontra móveis e eletrodomésticos, colchões Ortobon, antenas parabólicas da marca Century, a energia e bateria, em 7 e 10 pagamentos sem juros, ou à vista, com aquele desconto que você só encontra na Acimóveis. Venha fazer uma visita e conferir o que estamos anunciando. Entregamos em domicílio. O melhor preço, atendimento, você só encontra aqui na Acimóveis, a nossa loja. Aqui você é especial. Organização Antônio Clementino. Fone 454-1536. Acimóveis, matriz em Fronteiras, filial em Caldeirão Grande do Piauí. Acimóveis, a nossa loja.